This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue. Ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 154ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos dar continuidade à série de programas centrada em estilos musicais. Ou seja, as quadras irão ser não temporais, mas sobretudo estilísticas. Cada emissão não terá em atenção a ordem cronológica, mas sim o género musical. E, para dar continuidade à ideia inicial de quadras de música, a maioria considerável das melodias que iremos escutar será portuguesa, pois teremos a segunda e última exceção, ao escutando apenas melodias estrangeiras. Na semana passada, oferecemos espaço às tunas académicas portuguesas. Desta feita, o cenário de fundo será cinematográfico. No domingo passado, decorreu a 85ª edição da cerimónia de entrega dos Oscars, um evento que pretende premiar os melhores do cinema dos Estados Unidos da América e não só. No Dolby Theater, em Hollywood, Los Angeles, em termos musicais, foi Adele a receber a estatueta referente à melhor canção original por ter interpretado a melodia Skyfall, do filme com o mesmo nome, incluído na saga 007. Uma canção que igualmente abriu o nosso espaço de hoje. Entre outros vencedores, Argo foi considerado o melhor filme. Uma produção de Ben Affleck, que conquistou ainda os Oscars de melhor montagem e melhor argumento adaptado. Com referência novamente à música, o Oscar de melhor edição de som foi repartido, algo raro na história desta cerimónia dos Academy Awards, repartido entre Zero Dark Thirty e Skyfall. Contudo, a película que angariou o maior número de Oscars foi Life of Pi, que venceu em 4 categorias: melhor realizador, entregue a Ang Lee, melhor fotografia, melhores efeitos visuais e melhor banda sonora original. Por conseguinte, e para homenagear este trabalho musical agora premiado, será precisamente a banda sonora de Life of Pi, ou A Vida de Pi, que irá ser escutada de seguida, não na sua totalidade, e até ao final da nossa edição do primeiro dia de março de 2013. Life of Pi. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Tu gai mai lo, Thank you. Música.